Aniversário da grande amiga Anne. Pra ligar pra ela. Das Crocoloca. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Vai, vai. Novinhas ficam loucas quando a guadalha picada. É o croco na pressão e as novinhas. Do ninho do águia. Cadê o grito das solteiras aí? O grito das sinceras. Só quem vai hoje domingo pra Conceição do Itá, dá um grito. Cadê o grito da galera do Paissandu aí? E pra quem tá solteiro, quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pra cima. Joga as duas mãozinhas pra cima. E dá-lhe muita vitória. Faz a boquinha. Faz a boquinha. Olha a boquinha. Faz a boquinha. Olha a boquinha. Faz a boquinha. É a onda do louco. Ô louco, ô louco. A novinha de sainha no croco. Ô louco, ô louco. A novinha de shortinho. Olha o croco. Olha o croco. Ô louco. Olha o croco no meio do povo. E aí, galera? Ô louco, ô louco. A novinha de shortinho. Olha o croco. Crocodilo. E aí, Marcelo do Grão? Deixa tudo, tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho. E a dentada? Toma dentada, toma, toma, toma dentada. E aí, meu parceiro Dedê? Parabéns, garoto! Bora pra cima! É Dedê! Já! Vai, vai, vai! É gol! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui partir o crocodilo que me espera. Fui partir o crocodilo. O meu parceiro Eric Luiz que disse: é crocodilo que me espera, papai. Bora, meu parceiro Maílson da Flume Roxon. Fui partir o crocodilo. O MZinho Playboy. O macarrão, bora, macarrão, a crocomassa. O meu parceiro Júnior dos Magnatas. Agora, meu parceiro Lanzinha BD40, ele segura, Lanzinho. Não, eu não tenho dinheiro, rolê. Eu já não tinha como aparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: planos, logo você. Agora vai. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui partir o crocodilo que me espera. Fui partir o crocodilo que me espera. Fui partir o crocodilo que me espera. Bora, botar na pressão! Eu vou andar pra vida aí. E quero ver tudo mexer. Eu vou andar pra vida aí. E quero ver tudo mexer. Eu sigo o ninho. Vai, vai. Dança, dança, dança. Agora. O animal na área. Furioso. Prepara que lá vem o gol. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Massa, o macarrão, o MZinho Playboy. É a galera que curte o animal, valeu! Empresário do Baixinho Playboy, a dona Cláudia também da retaguarda. Um abraço do Dinho! Loda dona Ingrid. Isso não é legal. O Alex do Lanche, agora, agora. O nosso amigo Eduardo. Os metralhas do Guamá. Tô passando mal, tô passando mal. Porque eu vi o tamanho acima. Onde é que tá na área, Dinho? O nosso empresário Hulk. Tô passando mal. Da RL Vindos. Tô passando mal. E aí, Hulk? O tamanho acima do normal. Agora! E faz o caqueado e fumo baseado. Bora, Blake! E faz o caqueado. Bora, empresário Hulk! I wanna love you! O caqueado! Olha do gingado! Olha o caqueado! E a galera vai dançando, o animal vai detonando! Detonando uma atrás da outra! Vai! E vai! Vocês estão prontas, então? Vocês estão prontas, piranha? Família Crocotel da Guanabara. E aí, DJ Lo? E aí? Olha meu bonde doideira. Segura meu bonde. Minha amiga Vanduna Siqueira. Um abraço pra você, mulher. Bora, bora, bora, bora, bora. E doida, é agora. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra ela e fala agora. Era bandida, era era bandida, era. Felipe Freitas! Parabéns, garoto! Uhul! E aí, sabotagem! Meu parceiro Eric Wiggins, põe da fita! Bora, Renanzinho, pra cima, assim, ó! Era tu que era bandida, era tu que era bandida, era tu que era bandida, vai, vai, vai! Você que ninguém viu, desapareceu, e nada sumiu, tá por aí tentando esquecer o cara safado que te perdeu. Quero ouvir, vai! Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu. Insiste. Família Maguarita na área! Espera. Eu vou deixar pro fundo agora! Alô, Melly! Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente. Só pra sinceras agora, só pra sinceras. E adianta chorar pelo leite derramar. Se é assim, que acabou. Estou dividido. Desde que ela voltou, agora já não sei mais o que é certo. Difícil. O quê? Explode! Oh! Aquela risadinha básica, vai! O animal vai chegar. Pega, meu animal. Olha a Rai. Olha a Tayla. É a dupla Rai e Tayla. Na cadela, vem sapinho, sem desespero. Dá tapa de panela e puxa o cabelo, vai bote. Não anda só, mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa. Olha que jogou live também, amigo Bruninho. O Leandro, toda a galera aqui, ó. Ela não é com o meu parceiro Adriano também, aqui na minha direita. Um abraço, Adriano, pra você. E colocou o VIP, Brasil! Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar calma. Nosso parceiro Pedro, o Rafael também, Tony, colocou o VIP. Aqui na direita, obrigado, valeu! O nosso parceiro Leander Gaia e a Camila Gomes. E aí, Camila? DJ Ronaldo. Olha meu parceiro, o Bebezinho Grogo. Sucesso. E a minha amiga Fernandinha Tavares. Dia 25 tem breve do Marajó. Vai, vai! Vai, vai! Eu só queria que apagasse tudo. Eu gosto de suspense. Pra começar, minha produção sempre atenta. Bora pra cima, Nenê. Bora, Brasil. Bora, Tonelada. Bora, Thiaguinho. Bora pra cima. O Cristiano Show também. Minha cura com live, valeu. Pra cima. Pra cima. Nosso parceiro, deputado Darlan. E aí, Darlan? Uhul! Alô, bem! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega com a tua mão. Depois de Scott, ela ficou animada. E meu parceiro, D2 do Rock? Ela ficou animada. E aí, D2 do Rock? Tô vendo que você é piada, não para. Já pode ficar pelada, não, não para. O nosso amigo Ítalo Gomes, o Everton Penha, o nosso amigo Felipe, um abraço pra você, minha amiga Daiane. E aí, Daiane? Nossa amiga Gleice, o Felipe, os danadinhos. E bota na pressão, bota na pressão. Vai, vai, vai, vai. Bora de dedinho, vai virando na batida, na batida, na batida. Lá vem o carimbó, lá vem o carimbó. Vai, vem. No meio do pitio. E aí, Robinho Reck, meu stop no comércio! Cali gigante! Se tiver alguém pitiu do teu lado, é só apontar pra ele. Assim, ó! Só quem quer que ela cante a graça na moradeira, joga a mãozinha pra cima aí, ó! E canta, e canta, e canta! Assim, ó, assim, ó, assim, ó! Parceiro Miguel e a minha amiga Suzy das Croquetes. É a volta do casal do Croco. É aniversário do nosso parceiro Felipe Freitas. E ele trouxe toda a sua galera pra comemorar aqui, ó. No som que ele dá valor. Incrível Crocodilo. E o patrocínio do nosso amigo Neguinho do Comércio. E aí, Neguinho? Um abraço pra você. E nosso parceiro. Fortíssimo, pai. E nosso de mentiroso ainda tá lá em mim. Aqui. E aí, D2 do Rock. O Caquinha. No meio do bicho. E nossa amiga Verena. Hoje no aniversário do Felipe Freitas. No meio do bicho. Carimbó, carimbó, carimbó, carimbó. Bora, DJ Dini. Bora, meus parceiros do animal. E agora? Vai, vai. Essa aqui é muito firme. nosso amigo Leandro, diretamente do Rio de Janeiro. Você teria o meu corpo. E a Carolina, um abraço, Leandro. Aqui no Animal. O nosso parceiro Dieguinho da Via Superâmbula. Bora, Dieguinho. Um abraço de impressão. E o Espanho da Filho também, parceiro Igor. O Eric e o Renanzinho. Bora, Renanzinho. É da TF, tá na área. O nosso amigo DJ Guilherme. Lá do grupo de aparelhagem, Rubi. É o gogó de ouro das aparelhagens. Alô, Guilherme. O nosso amigo Vinícius da GDN. O meu amigo Fabinho Félix. Alô, Fabinho Félix. Renato Ribeiro e a sua primeira dama Joyce Coelho. Aqui no Animal. Esse é o DJ Mal, bairro dos sonhos. E a pessoa não para. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Deixa na batida, deixa na batida. E a menina vai fazendo o caqueado, caqueado. Olha o caqueado, olha o caqueado, caqueado, caqueado. O meu parceiro Igor do Posto Rana. E toda a galera da direita, bora pra cima, moleque! DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o... Bora, Betinho. Vai até o... Bora, Cleo. Só vai até o... É agora, já. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota... E o meu parceiro Alaf Castro. Bota no 12, bota no 12. Família Snyder. E do Icuí, Morari, Gafafá. O Gabriel Snyder. Tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros tão pensando. Como é que é? Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega jandão, de pressão, curto no comando, sem depressão. O whisky pro ilê, botei siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo. E nós fazendo exchange. Hoje tá tudo livre. O Leandro Cario também tá aqui comigo, valeu! O empresário mandou avisar. Betinho Playboy. E aí, Cauane Brega, um abraço, Cauane! Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. E o meu parceiro é o Dergaia. Mandou avisar. E a Camila Gomes também. Vou avisar. Olha o Raio Vejo. DJ, pode aumentar. E o nosso parceiro Raul. Ei, pode aumentar. E a Cauane das Mercenárias. Só vai até o 10. E a minha Crocola. Bora, Cristiane, agora! Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Vai, vai! Supersônico da Marambaia! Quando ela escuta, te quer embasar, ela fica maluca. O nosso amigo Josimar Digital, da equipe Fuga do 40 Horas, sempre do Crocolo, Diego GDS. E meu amigo Diego, o da Pedreira Mil Grau, bora pra cima, Lombiel da GDS. E meu parceiro Diego Caçador também na retaguarda. Um abraço pra você do Dino Impressão, garoto. E aí, Dino Sarrafe, um abraço, garoto. Ele no som que ele gosta, velho Adriano! Dali Crocodilo! O meu parceiro Malzinho! Um abraço pra você, galera! Vamos dançar! E a Super Shop de Baritube, peso! E aí, Júnior Santorini, teu nome tá mais famoso que os produtos da Jequiti, viado! Santorini! Gabizinha Araújo das Teses! Alô, Michele, você é a Bruna, Luana, Vila! As Crocotopes! O Jimenol, o Thiago, o Luguri aqui do Croco, obrigado! E a família PDG também tá na área! A Crocolive também por aqui! Olha a PDG, só uma união hoje aqui do Animal! Obrigado pela companhia. Vamos dançar. Gracinho. E meu parceiro Robinho Harry, aqui do Stop do Comércio. E aí, Robinho? Com a família Crocotel da Cabanagem. Família Crocotel da Guanabara, todos aqui comigo, valeu! Dançando, bebendo, dançando, bora o batidão, batidão! O rei dos graves. Eu quero ouvir o grito agora. Torcida do Paysandu vai responder agora, quer ver? Bora ver se veio, bora ver! Agora! Tem alguém do Paysandu aí? Tá aqui, tá aqui, o bagulho e não vai parar! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Equipe de segurança aqui na retaguarda, urgente! Tá só do fone apagar! Quem tem casqueiro, bota casqueiro pro alto. Quem tá com o celular ligou flash. O bagulho agora vai ficar em brasa. Japuna da série. E aí, Pedro Castro? Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Alanzinho gosta. Minha... Meu amigo Arley, a primeira dama. E aí, Arley? E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Aí tu molha aqui, para o negócio aí. Sei que tu pensas que me tens nas mãos, você é a vida. O meu parceiro Miau também da GDS, Brasil. Um abraço você, Miau. O passarinho da família Pressão chegou 1000 graus agora. Tá te mudar. E chegou 1000 graus. Tirar o pé. E aí? Essa relação, prefiro ficar sozinho e cuidar. E a família? Coração, tira. A família tá panando o pobre aqui com a gente, valeu! Essa relação, sejam bem-vindos! Mas na real é só atração. E nosso amigo Eduardo Modesto, um abraço pra você! Amigo Joe Assuane, a Daiane, o Johnny, a Samara. Daqui a pouco do aniversário. Eu te preciso. A segunda parte do aniversário do Fim Freitas. Ele vai direto pra Conceição do Itá. Para neguinho do comércio. Se é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Nem eu cansei de tentar te mudar. Bora botar pra viver essa hora. Arrepia, meu animal. Estremecido! E aí, Japona da série? Diego Caçador! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vou! O nosso parceiro Will do Globo também! Aniversário da Anny das Crocolongas, parabéns, Anny! Catucadão, catucadão, olha só, olha só, olha só. É só uma festa aqui, ó. Só catucadão. Na pula direita. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Não é Adriano, não. Catucadão. Essa batidinha é maneira. O 29 vem. DJ Adriel de Monstinho. O meu parceiro Adriano também, bora Adriano! DJ, hoje bem acompanhado, né? DJ China. O Felipe Freitas, ele é engraçado. Mais que o nome é uma marca. Olha só, olha só, olha só. Rapaz, catucadão, catucadão. A vereda e o Felipe Freitas, quem diria, hein? Catucadão, catucadão, catucadão. Isso é muito bate-papo no WhatsApp, moleque. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Master CD, o seu canal de música no YouTube. E no telão, Dedê! A loja Josi Modas no telão! Josi Modas, a loja que veste os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E a marca que veste a mulherada do animal. Miúzi Jeans, a marca que veste a mulherada do animal. Ricardo Extintores. Ricardo Extintores. Olha só, olha só. E Academia Fisical. Academia Fisical, a número um do Guamá. É só catucadão, catucadão, catucadão. E o nosso parceiro Gilson Lanche. Olha só. Dali Gilson Lanche. Bairro dos Sonhos. E o meu amigo Helder Gaia, da marca Raldi. Helder Gaia. E a pizzaria Triângulo. No nosso telão! E ele, o nosso empresário patrocinador! Empresário Betinho Playboy! E meu amigo Alex do Lanche no telão, Dali Dedê! Olha só, olha só, olha só, preste atenção! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão! É só catucadão! Carigo do posto Rana no telão! E o meu parceiro Igor do Posto Rana, um abraço pra você, Igor! Tudinho! Quem gosta é o Batata, quem gosta é o Batata. Quem gosta quando a galera canta. Canta assim, ó. Desculpa, amor, por te trair. Quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem... Não, nós vamos ficar por aqui. Um dia alguém vai perceber o amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver, nem te entender. Dessa vez é pra valer. Nova boba. Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. O meu parceiro DJ Bruno Pressão. Um abraço do gordinho pra você, moleque! Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Dinho Pressão. Eu preciso... Sobre o Snyder do Guri. O Eric, o Fafá, o Gabriel, o Snyder. O Dodô da Red Live, rompendo fronteira. Pedrinho, Luan Silva, você, o Bruninho Carvalho. DJ Vandinho, Salão Ingrid. Amigo Joe, a Sony. A Daiane, o Johnny, a Samara, a Lohaniele. O Kaique, a Rafaela. O Leno, o Renanzinho. O Anderson. O irmão da senhorita Andresa. O Arafi Castro, os põe na fita. Família Crocotel da Guanabara. Mas a eu preciso. E meu parceiro Dayuso da TV. Um abraço a você, Dayuso. Okay, mas não tem. É crocodilo. Banda MC, uma pancada de sucesso. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar. Meu parceiro Bebezinho, ele é a sua primeira dama, a dona Fernanda também tá aí. Um abraço, Bebezinho Grogo. Vou te esquecer. E o Melody? Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. A galera tá cantando. E o Parachão filmando tudo. Minha amiga Silvia Gil. Olha quem tá aqui no comando de mal hoje. Marcelo Bumbum. Ele dá mal valor e marcante. Quando toca no animal é assim, ó. Joga a mãozinha pra cima. Itália, soquinho, Bruxelas. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Canta, canta assim, ó. Tem crocodilo na cidade do Mojo. Jaguinho Farrista Master CD, o seu canal de Aline, música Aura. No YouTube. Andrelita, você, quem manda é o Van, o Lindo de Corpo. O amigo passarinho da família Pressão. No domingo, dia 28. É lá no Matapiguara. Próximo de Murini. É isso? Eu acho que é. Agora Cristiano Show. No teu sorriso eu viajo, eu deliro. Teu beijo me acende. Você sabe que eu preciso, então fica comigo. Preciso. Família Crocotel de Guanabara. Quando a saudade me consome, grito o seu nome. Aqui. É de dois do rock. É aniversário do Felipe Freitas, parabéns, garoto! Olha o neguinho do comércio. Meu parceiro! É o Luca da GDU. É, moleque. Manda! Esqueci isso de gastado ainda. A maior referência em Melody! Já já teus parabéns. Aniversário da Anne também, as crocolocas, já já teus parabéns. A galera que tá aniversariando hoje aqui do Gangá. Tem papo furado, o animal decora. E aí, empresário Raul Gui? DJ Dinho Pressão. Banda Cheiro Verde. Animal. Fim de semana chega a noite, é um convite. Toda a galera se reúne. O maluquinho das marcantes. E arrumo, faço as unhas e cabelo. Passo perfume pra você. As agarras. Cheiro. O super pop tá tocando e a festa tá lotada. não adianta correr. Show, meu grau hoje, né? Me encontrei com você. Me apaixonei mais a Rai. Uma vez por ti. Alô, Rai. Agora não tem como fugir. A bicha é Thiago. Vem cá, não desfaz. A bicha Thiago não quis nem ganhar esses 500 contas, né? Você é minha garota. Vai ter graça, né? Minha garota. Vai ganhar o tricampeonato. Pegue nas minhas. Vem pra perto de você. Pra perto de você. Foi culpa de quem? Foi culpa do amor. Eu gostava de você. O nosso amigo Thiago, o Johnny. Os donadinhos estão aqui, ó. O teu signo tem a... Aniversariante Felipe. Filhos me fazem enlouquecer. Me fazem enlouquecer. Foi culpa do amor. Se liga na telinha do canal 14. Se comigo me matou. Às 6h30. E a Silvia Gil tem encontro marcado com você. Na minha boca, não pensa que vai dar namorinho. Fica me filmando desse jeito. Posso te hipnotizar. Filma, filma. Selinho na boca, lá, lá, lá, lá. Intimidade doida. Filma a galera aparecendo para show aí, ó. Boca, lá, lá, lá, lá, lá. Não posso ficar sem. Selinho na boca. Incrível crocodilo. Selinho na boca, lá, lá, lá, lá, lá. Não posso ficar sem. Com um simples olhar. O amor aconteceu entre você e eu. A brisa do mar. Eu vou baixar o som. Eu quero ouvir você. É por isso que eu digo, o animal ele toca tudo. E a galera vem cantando assim comigo. Vamos dançar, vamos cantar, vamos dançar assim, ó! Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, volta aqui, amor. Vamos conversar. Vai, vai! Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco. Mas tenho que aceitar que você foi embora. Empresário Ronald, sou aqui, do comércio. E a te amar. Da live show, bora de Jara. Dia 27 tem um lançamento do Carretão Live Show. Lá na sede do Baila comigo, lá no Bujaru. Dali Crocodilo! Bora, Adriano Sarraf! Você, você!